A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos continuar nossas devocionais e hoje nós vamos compartilhar o Salmo de número 108. É um salmo maravilhoso. É um salmo que fala sobre a vitória que Deus concede aos seus filhos. Primeiro foi lá com o povo de Israel, depois com a igreja, hoje com todos nós. Eu prometi a vocês que hoje relacionaria uma série de exames que tenho para fazer, mas prefiro não fazê-lo hoje diante desse salmo. O farei em breve. Enquanto isso, vocês podem nos abençoar orando. Primeiro, orem pelos meus queridos em São Paulo, que precisam da sua oração. Também orem pelos nossos queridos em Belo Horizonte. Então lembre disso. Vou orar pelos familiares da pastora Margarete, do pastor Sérgio, em Belo Horizonte e em São Paulo. Glória a Deus. E eu estou pedindo para vocês orarem também pela saúde. Nos últimos 3 meses eu perdi mais 10 quilos, né? Então tô ficando enxuto para jogar bola, irmãos. Tô ficando enxutérrimo. Mas é claro que não é só isso. Muito bem. Esquecendo essas coisas agora, vamos pensar no Salmo de número 108, que é um salmo pequeno, mas cheio, cheio, cheio, cheio de vitória espiritual, de como o Senhor nos inspira nesse salmo. Diz assim o Salmo de número 108: Ó Deus, meu coração está firmado em ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha, harpa e cítara. Despertai, quero acordar a aurora. Ó Eterno, eu te darei graças entre todos os povos e entre as nações entoarei teus louvores. Pois teu amor leal é maior que os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Eterno, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações para que sejam libertos aqueles que amas. Em sua santidade, Deus declarou: No meu triunfo, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo, sobre Edom atiro a minha sandália, contra a Filisteia lanço o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste, tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas, quem em nosso socorro, perdão, vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas e ele esmagará os nossos inimigos. Que coisa maravilhosa, que palavra de vitória. Tremenda, porque nós temos muitos inimigos, né? Temos o maligno, que é o primeiro e grande adversário. Segundo, nós temos a própria sociedade que se contrapõe aos valores do reino de Deus. Isso é chamado na Bíblia de mundo, mas para você não confundir mundo com tudo que há na história, então vamos chamar de os valores que se contrapõem, vamos chamar mundo de os valores que se contrapõem ao reino dos céus. E também tem a velha natureza, aquela natureza adâmica, aquela natureza que se rebela contra Deus, que opta por não caminhar intimamente com Deus, que desobedece, fundamentalmente desobedece à palavra de Deus, desconfia de Deus, desobedece a Deus, se esconde de Deus e acaba sendo expulso da presença do Senhor. Isso é a velha natureza. Muito bem. Lido o Salmo 108, você viu como ele é curtinho? Que bênção! Também nós temos salmos maiores e temos salmos menores, mas todos eles são absolutamente maravilhosos. Vou fazer algumas notas para você agora. A primeira nota está no versículo 1. Ó Deus, meu coração está firmado em ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha. Esse é um hino de Davi. Certamente, ou se não é de Davi, é dos seus descendentes, exaltando o amor leal de Deus e suplicando o auxílio divino contra os inimigos. Há vários textos bíblicos, Salmo 57, Salmo 60, Salmo 103, 1 Crônicas 16, há uma enormidade de textos. O coração do fiel está firmado no Senhor, e esta é a razão indestrutível da sua confiança e esperança. Haja o que houver, o futuro será sempre melhor para o cristão. Vou repetir: haja o que houver, o futuro será sempre melhor para o cristão, para nós que cremos no Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faço mais um destaque, tanto no primeiro como no segundo versículo que nós vamos destacar. De novo, a ideia do amor leal. Amor só é amor se houver lealdade. Nós precisamos ser leais. E quanto o cristianismo hoje precisa resgatar de lealdade? Quanto isso precisa ser resgatado na família, na igreja, na sociedade, ou seja, o amor leal. O amor de Deus e a lealdade também para com Deus e para com as pessoas. O segundo destaque, também trabalhando esse tema, está no versículo 5. Se exaltado, ó Eterno, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre a terra. Diz assim a nota: o amor leal e a misericórdia divina são maneiras de descrever a própria natureza do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Então a palavra nos mostra Deus produzindo libertação completa em nós, uma libertação inabalável para o seu povo, salvação eterna, coisa tremenda. Mas antes disso tudo, a palavra nos promete gerar no nosso coração um amor leal. Nós precisamos de gente leal em todas as situações. Só essa lealdade agrada o coração de Deus. Não adianta clamar por avivamento, clamar por santificação, se não houver lealdade da nossa parte. Então, a lealdade faz parte do caráter do Senhor, a misericórdia é um atributo seu e isso tudo revela a natureza do Senhor. Aleluia. O terceiro destaque está no versículo 6. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações, para que sejam libertos aqueles que amam. Dizia agora para você, a palavra de Deus, o Logos, Logos é a palavra. A palavra de Deus produz libertação. Uma libertação que não é parcial, uma libertação completa, uma libertação total, uma libertação inabalável para o povo do Senhor, bem como uma salvação que também não é parcial, é uma salvação eterna, pelo divino poder da sua destra, a mão direita ou o braço forte. E quem está à destra do Pai? Jesus. Quem promoveu essa libertação completa e inabalável para o povo do Senhor? Quem promoveu essa vida abundante, essa vida plena, essa vida eterna? Jesus, é Ele quem está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, pela sua destra, por Jesus, que está à sua direita, pelo seu braço forte, que é o Filho de Deus, Ele produz libertação completa para nós. Que palavra hoje, hein? Não há nada que possa te manter escravizado, nada. Nada. E toda situação de escravidão ao longo da história, um dia foi revertida. Porque isso é contrário à vontade de Deus. Então, Deus produz a libertação completa e inabalável, uma salvação eterna pelo poder que ele concede, que ele tem e concede. O destaque de número 4 está no versículo 10. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? A oração costumeira de Davi antes de suas vitórias contra Edom. Clássica oração de Davi ou então de alguém que é sua descendência. Uma oração costumeira antes das vitórias contra Edom. Confira no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo 13 e 14. Eu só quero fazer um destaque que a BKJA não fez aqui, mas eu quero fazê-lo. Diz assim: Judá é meu cetro. Então você vai entender mais adiante porque Jesus é chamado, o Messias é chamado o leão da tribo de Judá. E porque depois de se estabelecer o povo de Deus como uma família, como uma tribo, ainda que desce para o Egito, sistema tribal, nômade, seminômade, primeiro chamado de Hebreus, depois se constituiu como Israel, na mudança do nome de Jacó para Israel, até que se estabelece o reino de Israel. E nesse reino de Israel, os 12 filhos de Israel têm o seu lugar. Aliás, vão ter até no Apocalipse, como já está ministrado pela nossa missionária lá no blog. Você pode conferir. E o texto diz aqui: Judá é meu cetro. O leão da tribo de Judá, Jesus, é o cetro de Deus. Então, nós podemos entender mais uma missão do Messias, é dele que procede toda a autoridade, nele está toda a autoridade que o Pai concede a ele, que o Espírito concede a ele, e ele, com seu cetro, rege toda a história, pela palavra do Senhor, ele rege toda a história até o seu final. E o último destaque: com Deus faremos proezas, e ele esmagará os nossos inimigos. Quinto e último destaque. Diz assim o texto: esse versículo pode ser assim transliterado a partir dos melhores manuscritos hebraicos. Bilohim Nashayu Verru Lavus Tsarenu. Então, é esse o significado dessa palavra. Com Deus nós faremos proezas. E com Deus hoje você vai fazer proeza. E ele vai esmagar qualquer adversário, seja o maligno, seja os valores que se contrapõem à vontade de Deus, seja a sua própria natureza inclinada para desobedecer à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Você vai fazer proeza hoje, você vai receber vitória hoje. É hoje o dia da vitória. O Salmo 108 nos chama a essa vitória, e eu digo um glória, eu digo um aleluia pela leitura do texto e por essas notas que nós lemos. Para finalizar nossa devocional, hoje mais curta, eu leio para vocês uma breve palavra pastoral que escrevi. Um coração preparado. O Salmo 108 é um salmo muito inspirado e fala sobre isso, sobre ter um coração preparado. E é claro que você deve estar perguntando, preparado para quê, pastor? Então vamos ver. O salmista inicia esse canto com uma declaração maravilhosa. Diz que o seu coração está preparado, está pronto para cantar, para salmodiar, com toda a força do seu ser, com toda a força do seu intelecto, com toda a força da sua emoção, com a inteireza da sua vida. Ele está pronto. Está pronto para cantar e salmodiar, que você também hoje possa cantar e salmodiar diante do Senhor. É como se ele estivesse despertando depois da noite e se preparando para louvar ao Senhor como a primeira atitude do seu dia. Bem, nós estamos começando um novo dia pela contagem, o tempo de contabilidade do tempo ali do Oriente Médio, particularmente de Israel, mas não só Israel, tá bem? Estamos começando, findou o dia, começou a noite, então começa uma nova jornada. E é como se ele estivesse despertando depois da noite, já no amanhecer, e se preparando para louvar o Senhor como a primeira atitude. E que hoje, como a primeira atitude, depois de você ouvir esse salmo, seja esse desejo de louvar, de cantar, de salmodiar. Os instrumentos de louvor devem ser despertados. O texto mostra isso. O próprio salmista coloca-se na posição de um instrumento para louvar o Senhor desde o amanhecer. Louva ao Senhor entre os povos e canta louvores entre as nações, porque o amor de Deus se eleva acima dos céus e a sua fidelidade ultrapassa as mais altas nuvens. A sua lealdade também ultrapassa as mais altas nuvens. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, o nome do Senhor deve ser exaltado. Deve ser exaltado hoje, independente da situação, independente da circunstância, independente da conjuntura. O nome do Senhor deve ser exaltado. O nome do nosso Criador deve ser exaltado nos céus. E sua glória deve ser manifesta em toda a terra. Nesse instante, o salmista começa a interceder a favor de Israel. É o contexto dos salmos. A fim de que o poderoso de Jacó estenda sua destra e o seu braço forte para ajudar e libertar os seus amados. É o cetro de Judá. Então o salmista começa a interceder a favor de Israel, a fim de que o poderoso de Israel, o futuro, porque ainda não tinha vindo, o Messias de Israel, estenda a sua destra, ele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, estenda o seu braço forte para ajudar a libertar os seus amados, o seu povo, para ajudar a libertar a mim e a você. E que o Senhor gere libertação hoje à noite. Eu estou crendo nisso. Palavra da fé. Receba pela fé também. Que hoje seja um dia de libertação para nós. Libertação de qualquer tipo de adversidade. Libertação contra o maligno, contra os valores desse mundo tenebroso e contra a sua natureza inclinada para desobedecer a Deus. Que o Senhor se levante com o seu braço forte. Há no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, a convicção de que o povo de Israel ouve a voz que vem do santuário em triunfo e reparte o despojo dos inimigos. Esses três inimigos que eu mencionei, o diabo, o mundo e a carne. O Senhor triunfa sobre eles e nesse triunfo ele reparte o despojo, ou seja, não sobra nada para o maligno, não sobra nada para um mundo desprovido do caráter, da integridade, da lealdade, particularmente do caráter de Deus, da presença de Deus, e não sobra nada da velha natureza que deseja andar sem Deus. O Altíssimo toma para si, diz o texto, Gileade, Manassés, Efraim, Judá. E por outro lado, rejeita a Moabe, os moabitas, Edom, os edomitas, e a Filistia, os filisteus. Por que rejeita? Porque eles eram idólatras. Porque eles não andavam segundo a vontade de Deus. Dessa forma, o Senhor dá auxílio contra o inimigo. Naquela época, para o povo de Israel eram esses. Para nós hoje, sabemos através do apóstolo Paulo, repito, o diabo, o mundo e a carne. Dessa forma, o Senhor dá auxílio contra o inimigo. E faz o seu povo prevalecer. Eu libero uma palavra de vitória sobre a minha vida, sobre os meus familiares que estão se recuperando na saúde, e libero uma palavra sobre cada irmão e irmã da igreja do Senhor Jesus Cristo e sobre toda a terra, que o Senhor nos faça prevalecer. Desprezando todo o auxílio que não venha de Deus. Todo auxílio que não venha dele mesmo, porque o socorro do homem, o socorro do ser humano, para incluir a todos, o socorro do ser humano é passageiro, enquanto que o socorro de Deus não é passageiro. O socorro de Deus é eterno. E nós confiamos nesse socorro eterno para essa vida agora, para a vida plena agora, para a vida abundante agora e para a vida eterna. O salmo se encerra com um pedido de socorro e com a declaração de certeza que em Deus o povo de Israel alcança a vitória e calça os pés dos seus inimigos. Olha que coisa tremenda! O Senhor nos dá certeza. Quando nós estamos precisando de socorro, de ajuda contra os inimigos que se levantam contra nós, o Senhor declara a certeza para nós. Certeza do quê, pastor? Certeza de alcançar a vitória. É por isso que eu estou declarando nessa noite vitória sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vitória sobre a nossa família. Vitória sobre enfermidades. Vitória sobre adversidades, vitória sobre problemas, vitória sobre lutas, vitórias contra o desemprego, vitória sobre qualquer tipo de armadilha que essa história nos apresenta. Vitória, estou declarando em nome de Jesus, vitória. Pastor, o senhor está maluco? O senhor disse ontem aí de uma situação bastante delicada, com seus familiares, tem dito há vários dias, o senhor mesmo voltou de um exame aí cheio de implicações, nem compartilhou conosco hoje, e mesmo assim declara vitória. Eu declaro a vitória porque a fé é a certeza de coisas que se não vêm, de coisas que eu não vejo, e a convicção de fatos que eu aguardo, que eu espero. Então eu declaro vitória pela fé. Eu declaro vitória porque o Senhor nos promete alcançar a vitória. Mas o senhor está vendo? Não, ainda não estou vendo, não. Não estou vendo tudo, não. Eu estou vendo lá na frente. Eu já estou vendo adiante. Porque em qualquer situação, seja ela qual for, o Senhor nos dará vitória. O Senhor nos dá a vitória. E ele acaba, então, fazendo com que o inimigo não prevaleça. O inimigo não vai prevalecer contra a sua vida, não vai prevalecer contra a sua casa, não vai prevalecer contra a nossa igreja, não vai prevalecer no seu emprego, não vai prevalecer no seu local de estudo, não vai prevalecer na sua saúde, não vai prevalecer em área nenhuma da sua vida. Ele não vai prevalecer. Ele pode ter algumas vitórias em algumas pequenas batalhas, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, nós podemos encerrar o salmo, assim como o salmista, pedindo socorro por um lado, mas declarando por outro lado, que nós temos certeza de que, assim como o povo de Israel no passado, nós também alcançamos hoje a vitória contra todo inimigo. Finalmente, irmão, irmã, é importante que tenhamos o coração preparado. Olha a proposição, olha a ideia fundamental do Salmo. É importante que tenhamos o coração preparado. Preparado para quê? Repito o que disse na abertura. É importante que tenhamos o coração preparado para cantar, para ficar feliz, para ficar alegre, apesar das circunstâncias, às vezes adversas, apesar de uma batalha perdida aqui ou acolá, a guerra é nossa. Já vencemos. A guerra contra quem? Contra pessoas? Contra a carne? Não. Contra o sangue? Não. A guerra contra o maligno, contra um mundo contrário aos valores do reino de Deus, não contra a sociedade, né? Mas contra um mundo contrário aos valores do reino de Deus e contra a nossa natureza que insiste em tentar desobedecer a Deus. Nós estamos com o coração preparado para cantar, para sermos felizes, para salmodiar. Eu quero convidar você a salmodiar com o Salmo de número 108. Vamos salmodiar ao Senhor com sinceridade, com força, com entendimento, na plena convicção de que Deus é a nossa bandeira, Yahvé Nissi, e nele os inimigos são envergonhados. Podemos repetir isso para encerrar essa nossa devocional? É bom que tenhamos o coração preparado para cantar, salmodiar ao Senhor com sinceridade, sem falsidade, sem dizer, ah, não tenho problema, não tenho luta, ou então não tenho dor, ah, estou feliz por ter emagrecido 10 quilos no máximo 3 meses, mas isso não era dieta não, irmão, é problema de alguma coisa fora do lugar no organismo. Está feliz com isso? Não, isso não me deixa feliz. Mas sinceramente, sem cera no coração, eu posso ter o coração preparado para cantar, para salmodiar ao Senhor, com toda a força, com toda a sinceridade, com todo o entendimento e na plena convicção de que o Senhor é a nossa bandeira, Deus é a nossa bandeira, e nele os inimigos, o diabo, o mundo e a carne, os inimigos são envergonhados. E eles estão sendo envergonhados na minha vida, na vida da minha família, estão sendo envergonhados na nossa igreja, cada um na sua igreja. Estão sendo envergonhados agora na sua vida em todas as áreas. E ele não poderá prevalecer contra nós. Por isso nós salmodiamos, por isso nós cantamos, por isso nós celebramos. É pela fé de que Deus está ao nosso lado, ele é a nossa bandeira e com ele nós alcançamos a vitória. Que Deus te abençoe e que essa palavra gere em você essa convicção, mais do que um sentimento, né? Uma convicção de vitória, mesmo que haja adversidades, e sempre há na nossa vida. Adversidades de naturezas as mais diversas. Mesmo que haja adversidade, você celebre a vitória, na certeza de que Javé é a nossa bandeira. Bendito seja o nome do Senhor, Deus abençoe você, fique na graça, na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, o poder da vitória, do Divino Espírito Santo, do cetro de Judá, que é Jesus e do Pai, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e se espalhe sobre toda a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.